Já temos olhos, tantos sonhos, suspensos na retina. É de outras gentes, de outro povo, o rapaz da concertina. Faz da cidade em alvoroço um palco sem cortinas. Tocando modas, segue o moço ao compasso das buzinas. Desce junto ao cais, estende a mão cingido, aliviando o peso aos ombros com um gesto comedido. Tem no andar um fogo posto, um jeito de andarilho. A liberdade prova o gosto, a tradição segue o trilho. É da cidade uma torrente de glosa genuína. É dos ciganos descendente o rapaz da concertina. Cresce que a cidade é grande, rasga o céu numa investida, que lá de entregar assim aos olhos todo o sonho de uma vida. Cresce que a cidade é grande, rasga o céu numa investida, que lá de entregar assim aos olhos todo o sonho de uma vida. Todo sonho de uma vida.